2297, aguarde por estacionamento. Agora escuta. 351-3395, tá? 9141. Air Portugal 022, climb to flight level 370 and contact to his center 126 is Maui 5 is enable 125 is Maui 45. Air Portugal 022, climb to flight level 370, contact to his 126 and to Maui 850, alternative 125 and Maui 450. Boa noite, obrigado. Boa. 4 horas e 45 de autonomia, alternando Galeão para o táxi. Oxalê 6259, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 0, via Pátio 1 e Taxway Índia, no ponto de espera Torre 1, 18, desse 195, QNH 1020. Livre táxi via Pátio, que é o ponto de espera da 10, estado no 020, Oxalê 6259. Via Pátio e Taxway Índia. Afirmativo, agora autorizado o chame DAX, 3897. Senhor, autorizado o chame andamento 3897. Oi Salvador, boa noite, Oxalé 6259, pronto, ponto de espera da 10. Oxalé 6259, autorizado a alinhar e decolar de Suma 021 a 50 graus, 099. Livre alinhar e decolar, Suma 0, Oxalé 6259. na 645, chave centro Recife, frequência na 25 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 25, 133, 95. Na 259, decolou 31, no controle Salvador, 120, decimal 8. Controle Salvador, 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, a Chanel 6259, passa 1500. 6259, boa noite, contato radar, se mantém o nível de voo 360, após 2000 pés, foi direto posição líder. Seguinte, autorizado 360 após 2000, direto Leda, 6259. Passou 20 autorizado Recife, via Golf 677, nível 190, decolagem da pista no zero, curva à esquerda, saída Conde, transponder 5524, controle Salvador, 120, decimal 8. Decoda 1-0, curva esquerda, saída Conde, transporte 5524, controle 208 e a nível 190. Bastão 2-0, cotejamento correto, já botei o PLB? Com 2-7 a bordo, bastão 2-0. Obrigado, 2-7 a bordo, chame a torre para acionamento, táxi decolagem. O ajuste é o altímetro 0-0, pastor 2-0. Certo, Valdir, sabão 0-2-0 e chamará para acionamento à torre. Para táxi, o T3897 com 18, perdão, 191 a bordo, 3:45, acionamos com fim. Juliette Romeu. Prossiga. Mike Red Romeu, Romeu 44, decolagem de Serra Índia com Índia, com destino Serra Índia com Índia, está com 2 no PLB, interceptando a BR-324, rumo ao Pelourinho para sobrevoo, está mantendo 800 pés MSL 500 AGL na presente, alocado 0115, Mike Juliette Romeu. Entre escuta permanente do controle, Mike Juliette Romeu. Se escuta permanente, Mike Juliette Romeu. Salvador, passou 2-0, boa noite. Boa noite, prossiga. Está no pátio militar, para acionamento. Passou 2-0, livre de acionamento, reporte pronto, tá? Livre de acionamento, para o Tarax, passou 2-0. Pronto, eu posso esperar 0-0, 3-0, 3-0, 3-0. 7, autorizado a linha de decolagem Pistuna 0, vento no 60 graus, 099. A linha de cola Pistuna 0, 3, 2, 3, 7, 0. MA259 foi ótimo. Foi de Mótima, 6259, obrigado. Para o pacto, pastor 2-0. Pastor 2-0, confirmando o PLB 27? Corrigindo, 26. 26, ciente, livre táxi, reporte na hotel, ajuste de altímetro 1-0-2-0. Reportará na hotel, ajuste de pastor 2-0. 38-97-39, controle Salvador 1-2-0, decima 8. 208 com controle de Salvador, uma ótima noite, senhora 7-6-2-9-7. Controle de Salvador, muito boa noite, 7-6-2-9-7. Controle de Salvador, 7-6-2-9-7, boa noite. 3897, boa noite, contato radar, submontanha o nível de voo 320, e a saída dela? E a saída dela, sobe para 320, 3897, haveria possibilidade de ter um comandando desde já, uma prova de Leda, alguma coisa adiante? Foi direto Leda, 3897. Muito agradecido, direto Leda, 3897. Sané 6259, chame Santo Recife no 25.1, alterno no 33.95. Centro Recife 125, decimal 1, alternando 133, decimal 95, Xené 6259. Pastor 2-0, hotel. Pastor 2-0, confirma, decola da interceptação? Negativo, da cabeceira. 24420, está autorizado o táxi via pista? Reporte chalhado pronto, cabeceiro no zero. Táxi via pista, reportará na cabeceira, está autorizado. Salvador, asta 8487, copia nível 370 para... Copia 390, tá? O asta 8487. 39. Autorizado Recife, via peso zona 7, nível 390, decolagem na pista no zero, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju, transponder 5523, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado conforme para Recife, pista 10, esquerda, Puca, Jamba, Caju, 55723 para responder, 20.8 conforme. Puca, Jamo, Aracaju é a saída, nível 390. Puca, Jamo, Aracaju, 390. Direto, chame pronto para o estacionamento, 8487. Salvador, muito boa noite, Alta 3197, estamos com a informação Victor, autorização para o Galeão no nível de voo 320. Alta 3197, copia 360. Copia, Alta 3197, 360. Alta 3197, autorizado Galeão via Upper 9857 até Moço, nível 360. Decolagem da pista no zero, curva direita, Dael, Leda, Irumi. Transponder 5516, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 360 para o Galeão, via Amber, November 857, Monstro. Decolagem no zero com curva direita, Dael, Leda, Irumi. Transponder 5516 e o controle 120, decimal 8, já 3197. Cotejamento correto, está 3197, confirme o portão. Estamos no número 3. No portão 3, chame pronto para o estacionamento 3197. Câmara pronto para o pushback, estacionamento 3197. Bem. Asta 8487, pátio 3, puxa estacionamento. Autorizado, chame táxi. Só com um lugar, passou lugar. Astor 20, livre decolagem, pistola 0, vento 1, 50 graus, 109. Livre decolagem, tá no zero, para o passo lugar. Salvador, voo 109. Salvador, voo 109. Salvador, boa noite, voo 109, informação Vitor. Voo 109, confirme. Informação Vitor, autorização 380, confirme. Ok, confirma o horário do plano. Sim. Sim, só um instante. Isso, qual a saída do Vitor? Qual seria a primeira aerovia? Eu fiz o 219. Bora, leva a saída. Perdão? Arbor Elefa. Arbor Elefa, obrigado. Boa noite, valeu. zero, nós não copia. Confio, nós zero lançado. Autorizado, confins, via Peslu 21, conforme nível 360. Decolagem na pista no zero, curva direita, árvore elétrica. Transponder 5531, controle Salvador 120.8. Autorizado, Salvador em vez de voo, Salvador não, confins em vez de voo 360, via Peslu 21. Decolada 10, curva direita, posse da árvore. Transponder elétrica. 5531, transponder 208, controle saída, voo 10. Cotejamento correto do 1099, chame pronto para o estacionamento, confirma o portão. Chamarei, está no 9. Gente. Boa. Torre Salvador, 98, decimal 95, bom pouso. 118,95, muito grato, até mais. Pastor 20 na escuta de controle. Está em contato radar, passa 2506, via saída Conde autorizado, submontanho nível 190. Subindo para 190, saída Conde autorizado, passa 20. De Salvador, boa noite, gol 1866, estabilizado, mais travado, lá de uma vista, boa noite. Gol 1866, assustado, utilizado por pista no zero, vento 180 graus, 129, ajuste ao time, pista no zero, 10-0. Teve pouso na pista 10, 120 graus. Gol 1868, acione identificação, chegada à área autorizada, desce para o nível de voo 050, altímetro no 020. 0020. 1020, temos ordem. Oi, FAP, mantém a guarda para o vazio 1968. Confirmo para o gol 1866, o vento é vento 180 graus, 129. 20 graus. Passa 8.87 para o táxi com 3 horas e meia, alterna Salvador 2 ao POB. Sabe 8.487, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, parte 3, parte 1 Índia, ponto de espera Torre 1, 18 decimal 95, ajuste de altímetro no 0, 2, 0. Ok, em frente Índia, ponto de espera da 1, 0 e 19, 295, 1020. 1866, Solo 51, primeira direita. Taxi via Alfa, antes da Juliette, chame o Solo em 121, 919. Via Alfa, antes da Juliette, 219, gol 1866. Salvador, asa 8487 na Índia, próxima ponte Pedras Adentes. Asa 8487, autorizado a alinhar e decolar de Sona 0, vento 1 a 70 graus, 129. Sempre decolar de Sona 0, 8487. Sobrevoando Fonte Nova, Mike Milhete Romeu. Sente, Mike Milhete Romeu. Pão Nona 68, após o TAP desse para 2000 pé, esquina Galna 020, autorizado a final do procedimento e aliás XR Pistona 0, chama estabilizado. Após o TAP 2000, 1020, o remontagem estabilizado, gol 1168. Controle Adson 8487, decolou, passa 2300. Adson 8487, acione de correção, contato radar, e mantenha o nível de voo 390, via saída para cá. Foca 390, 8487. Pão Nona 68, atenção tráfego do Mike Jackson, meu helicóptero, mantendo 500 pés próximo à posição do Nona, não irá interferir nessa aproximação. Gente, Pão Nona 68. Gente, aguarde transferência das comunicações. Apto 487, chame Recife na frequência 12685, alternando 2545. 12685, 12545 para o Apto 8487. para 3197, no número 3, para o pushback acionamento. Autorizado, chame táxi. Chamará para o táxi, tá? 3197. LS 1168. 1168, completo final do procedimento LS X-Ray, chame a torre em 118, decimal 9. 1825, graças. Oi, boa noite, 1168, pelo 1168, tráfego avistado, cheque o trem autorizado por fisco 10, vento 180 graus, 109, ajuste ao centro 1030. Pode parar o trem com 1168. Certo, baixar a checada agora, gol 1968. 1968, autorizado por sistema 0, vento 1, 70 graus, 099. Sério, pouso, 1968. Torre 206, 12 de milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 190, chame o controle Aracaju na frequência 120, decimal 1. Pastor 20, paciente, controle Aracaju 201, não tem uma boa noite, sai. Boa noite. Salvador, gol 9923. Gol 9923, informação Victor, autorização de tráfego para Recife. Uno 923, aguarde cota, prepare a saída Pucajamu Caju. Pucajamu Caju é o gol 9923. Gol 1168, solo 06, libere primeira direita, chame solo em 121, decimal 9. 219, obrigado. Salvador, uma boa noite. Gol 1168, lembramos a vida. Tango 168, táxi aprovado via táxi Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, 07, pegando. Para o táxi 3197, nosso POB é 203, alterna Campinas, com 3 horas e 40 minutos de autonomia. Para o Benção, 3097. 203. Táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, direita via Índia, ponto de espera torre 118.95. Ajuste de altímetro no 020. Leve táxi via Índia até o ponto de espera da 10, lá chama a torre 11895, ajuste no 020, 3197. 923, pronto cópia. Pronto cópia, eu vou 993. Autorizado, Terra Bravo, Romeo Fox, via rota do plano, nível 370. Decolagem na pista no zero, curva à esquerda, Pulca, Gemo, Caju, é a saída. 5533, transponder, controle Salvador, 120, décima 8. Vou 9933, autorizado, Recife, nível 370, via rota do plano. Decolagem no zero, curva à esquerda, na Pulca, Gemo, Caju, transponder 255533, controle 1208. Correto, confirmo, portão 9933. Portão 1, vou 9933. 9923, chame pela posição. Quem chama? O voo 9099, quero que tiver estacionamento. Portão 9, autorizado, chame táxi. Vale táxi, 099 agora. Salvador, muito boa noite, a TAM 3197, pronto no ponto de espera da 10. São 3197, autorizado, alinhar e decolar de pistão 10, vento 170 graus, 10 na. A linha decola, pistão do 0, TAM 3197. 9 para o táxi, 182 a bordo, 3 estrelas, Grande Campinas. Rota 084, qual sai dentro? Via my arrival, descent of flight level 050, KNH1020. Rota 084, flight level 050, KNH1020. Decolou 1-2, controle Salvador, 1-2-0, decima 8. 1-2-0, decima 8, 3-1-9-7. Rota 084, you clear to fly top position. Muito boa noite, alcance 3197, passando agora 1800 pés na Dial. SAM 3197, contato radar na decolagem, suba via saída da Dial para o nível de voo 360. Sobe via Dial para o nível de voo 360, SAM 3197. Tan 3197, possibilidade de voar Leda, da presente? Presente, Leda, Tan 3197. Da presente, voando Leda, Tan 3197. Autorizado a linha de decolada 1-0, grau 1-0, graus 1-0. Autorizado a linha de decolada 1-0, voo 1-0, 1-0. Autorizado a voo 9-9-10-3, portão 1, puxa de questionamento. Não, puxa, autorizado, puxa, me dá aqui. Autorizado, chama ataque, voo 9-9-10-3. 1099, decolou 16, controle Salvador 120, décima 8. 208, Samurai, grato. Boa noite. O gol. O gol 1099 na sua escuta. 1099, contato radar na decolagem, subavia saída Arbor para o nível gol 360. 360 na Arbor 7. Gol 9923, 2 a bordo, alterna São Gonçalo, autonomia 0340. Gol 9923, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, direita via táxi Índia, o ponto de espera Torre 1, 18, pessoa 95, ajuste de altímetro 10, 20. E 20, Libertad, 19895, obrigado. Direto a você, põe Léo. Salvador, gol 9923, próximo ao ponto de espera da 1-0. Gol 9923, autorizado a alinhar e decolar de 1-0. Vento, 180 graus, 1-0-9. A linha decola de 1-0, gol 9923. Direct 084, descend to 1,000 feet, finish 1020. Cancel the restrictions in top position. You're clear, ILS at the of runway 10, pass parish. You're clear to descend to 2,000 feet. You're at 084. Então, 3197, chame o centro Recife na frequência 1251, no secundário 1-3395. 1251-3395, boa noite, 3197. Mike Juliette Morromeu, mantém 510 sem interferir na aproximação. Interferir, Mike, vai tomar. Gol 9923, decolou os 21, controle de Salvador, 120, décima 8. 208, 9923, boa noite. Controle de Salvador, gol 9923, passa 1500 na Fuca, Jamo Caju. Gol 9923, contato radar na decolagem, subavia saída Puca para o nível de voo 370. E a Fuca 370, gol 9923. Gol 1099, Xamil, Centro Recife, na frequência 1288, alterna 1260. 288, gente, alternado, grato, boa noite. Mike Juliet Romeu, reporte dos autos, Serra Índia Queen. Europe 084, complete final ILS approach, contact tower in 118.995.